Da hora, hein, crioulo? Firmeza, mano. Rap é bom quando chega a mensagem. Nesse caso, a mensagem chegou, mano. E é isso aí, agora é se preocupar com a próxima fase, o próximo estágio, a próxima rima. Sempre. Cada vez mais, cada vez melhor. Firmou? No amanhecer de um novo dia, sonhos, vários projetos, planos, fim dos dias tristonhos, afeto a vários manos. Minha música possa paz te levar amor.